a vida quis assim. Não tarda, o sol vai iluminar o nosso amor e a saudade vai ter fim. E eu vou cantar nossa canção de amor e vai ser tudo. A gente vai fazer o carnaval uma alegria, amor sem fim. Ó, meu anjo bom, quero você perto de mim. E a gente vai fazer o carnaval uma alegria, amor sem fim. Ó, meu anjo bom, quero você perto de mim. Mas eu vou voltar, ó meu amor, não se esqueça de mim. Eu quis ficar tão perto de você e não sair, mas a vida quis assim. Vai ter fim. E eu vou cantar nossa canção de amor e vai ser tudo de bom. E a gente vai fazer o carnaval uma alegria, amor sem fim. Ó, meu anjo bom, quero você perto de mim. E a gente vai fazer o carnaval uma alegria, amor sem fim. Ó, meu anjo bom, quero você perto de mim. E a gente vai fazer o carnaval uma alegria, amor sem fim. Ó, meu anjo bom, quero você perto de mim. E a gente vai fazer o carnaval uma alegria, amor sem fim. Ó, meu anjo bom, quero você perto de mim. Rádio Jacuípe. Eu sou chique. Vamos embora. Esperei tanto nesta vida, um dia encontrar um grande amor. Sonhei tanto com esse momento e finalmente ele chegou. Você me fez pensar, você me fez sonhar, me fez acreditar no amor. Agora vou voar com você, quero estar onde você for, eu vou. Vou amar você, baby, eu te quero tanto. Vou amar você, como eu te quero. Vou amar você, baby, eu te quero tanto. Vou amar, amar,

ficou pra depois. Pena que tudo foi tempo perdido. Só o silêncio ficou entre nós. A indiferença calou nossa voz. O nosso amor foi ficando esquecido. Só a tristeza sorriu pra nós dois. A felicidade ficou pra depois. Pena que tudo foi tempo perdido. Não foi bem assim. Eu sonhei te amar. Não foi bem assim. Não foi bem assim. Foi tempo perdido. Tempo perdido. Não foi bem assim. Foi tempo perdido. Horas em Riachão do Jacuípe. Olá, torcedor, um forte abraço, boa tarde. Hoje, 31 de dezembro de 2024, o último dia do mês, o último dia do ano. Estamos aqui encerrando mais um ano e a última resenha do ano 2024. Até às 13h30 ficaremos juntos em mais uma edição do programa esportivo do meio-dia, o Bola na Rede. Está na hora de você conferir os destaques do dia. Bola na Rede. Após amistoso, Jacuipense dá folga, time volta às atividades na quinta-feira, visando a estreia na Série A do Campeonato Baiano. Bahia fará amistoso diante do Jequié no próximo domingo em Feira, aliás, no próximo sábado, né? Em Feira de Santana. Sábado, hein? A equipe sub-17 está pronta para estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Daqui a pouquinho estaremos falando sobre a pré-Copa do Nordeste, que tem dois representantes da Bahia em campo no próximo sábado. Olha, daqui a pouquinho estaremos trazendo um balanço sobre os treinadores que estão nas equipes dos campeonatos estaduais. Você vai conferir já já no Bola na Rede. Destaques de Walter Jacaré. Atlético de Alagoinhas fica no empate. Como tudo aconteceu, você fica sabendo sobre a formação do Carcará. O pernambucano Adriano Souza, treinador, fala daqui a pouquinho na resenha. Jacuipense, tudo no escuro, ninguém sabe nada. também estaremos destacando, né, tudo sobre o futebol a nível estadual, também a nossa região, agenda esportiva, o feriadão amanhã. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu programa esportivo do meio-dia, o Bola na Rede, que está só começando. Se ligue, já já estaremos de volta. Fique ligado, o Bola na Rede volta já. Não importa a estação. Tá todo mundo tomando, todo mundo gostando, Redomax que é bom. Esteja sempre preparada para emagrecer ou se manter em boa forma, a solução é Redomax. Em cápsulas, Redomax é a fórmula perfeita. Reduz o excesso de gordura, controla o colesterol, triglicérides, hipertensão e ainda age como laxante. Perca peso com saúde através do Redomax. Você encontra nas melhores farmácias. Redomax que é bom! Pensou em construir ou reformar a sua casa? Vá na Jacuípe Ferro, com uma grande variedade na linha de serralheria, parafusos, máquinas elétricas e telhas galvanizadas. E agora com novidade na venda de eucalipto tratado e tábuas de pinos. Tudo com excelentes preços e prazos. Venha e confira. Jacuípe Ferro, Rodovia Lomanto Júnior, número 1713, Bela Vista, Riachão do Jacuípe. Telefone 75-3264-1482 ou 99155-1230. Agradecemos a sua preferência. Neste Natal, deixe a magia tomar conta da sua família e envolver todos com o poder da união e da esperança. Abra os olhos para novos projetos e transforme esta noite em uma grande festa, permitindo que a alegria contagie a todos e a felicidade esteja presente ao longo de todo o ano vindouro. Mensagem de Adailton da Lagoa do Canto 2 e família, a todos os amigos. Aos nossos amigos e clientes. Nós, do Laclear, queremos agradecer do fundo do coração pela confiança e parceria ao longo deste ano. Vocês são a essência do nosso trabalho e a nossa maior motivação. Desejamos a todos vocês um Natal cheio de amor, paz e alegrias. E um ano novo repleto de saúde e prosperidade. Que 2025 chegue trazendo muitas realizações e momentos especiais. Um forte abraço, Dr. Vitor Vilas Boas e doutora Fernanda Vilas Boas. Mais um fim de ano se aproximando e desejo a todos vocês um Feliz Natal, cercado de pessoas especiais e um início de ano próspero. Que esta energia positiva se mantenha em nossas vidas. Boas festas e que venha um ano de muitas realizações para todos nós. O trabalho não pode parar. São os votos do vereador de Nova Fátima, Landinho e família. Que neste Natal e Ano Novo possamos transformar os nossos sonhos, projetos e ideias em lutas e ações concretas que tenham como resultado o bem comum de todos. Que em 2025 a nossa caminhada seja repleta de confiança, saúde, paz, amor, esperança e vitórias. Feliz Natal, próximo Ano Novo, são os votos do vereador Beto Dieni e toda a sua família. JB Comercial, tradição em vender barato. Vendemos no atacado e varejo. JB Comercial, o menor preço da região. Atenção você que tem mercadinho ou supermercado. Venha comprar no JB Comercial, Praça da Câmara de Vereadores em Riachão do Jacuípe. Telefone 3264-2310. JB Comercial. O Grupo Sacre está presente em mais de 40 cidades com uma equipe qualificada e de prontidão 24 horas. A Sacre sempre inova e busca o que existe de mais moderno em assistência funerária. Adquira seu plano de assistência familiar e ganhe descontos em clínicas médicas e odontológicas, farmácias, óticas e demais lojas conveniadas. A Sacre disponibiliza a locação de cadeiras de roda, muletas, bengalas e andadores. Ligue e seja um associado Sacre. Você e sua família merecem o melhor. Depois de um ano de muito trabalho e muito empenho, é finalmente tempo de colher os frutos, de contabilizar os sonhos realizados, de comemorar os êxitos e fazer novas listas de sonhos e objetivos para o ano que vai começar. Desejamos que este Natal traga boas energias e muita vontade e determinação para viver e ser feliz. Um ano novo muito próspero e cheio de saúde. Boas festas! São os votos do vereador Gil de Santo Agostinho e família a todos do município de Pé de Serra. A Clínica Vida Agora conta com um ambiente amplo, moderno e climatizado com atendimento de segunda a sábado a partir das 7 da manhã, para você e sua família. Com realização de exames e atendimentos nas áreas de dermatologia, psiquiatria, pneumologia, urologia, reumatologia, gastroenterologia, tratamento e emagrecimento, pré-natal, ultrassom, colocação de DIU, teste alérgico, estética avançada, cirurgia, tratamento da próstata, laringoscopia, exames laboratoriais, mapa, Holter, raio-x, mamografia digital, densitometria óssea e tomografia computadorizada. Terça e quinta, atendimento com clínico geral e médico gastro. Fale com a Clínica Vida e marque sua consulta pelo 75 99919 0707. Natal é sinônimo de renascimento, paz, conquista, compreensão, reflexão e prosperidade. Que este Natal seja mais do que confraternização, que seja um momento único de felicidade. Que o espírito do Natal esteja em todas as famílias. Bom Natal e um ano novo de prosperidade e saúde a todos. Mensagem do vereador eleito, Joquinha do 74 e família, a todos do município de Riachão do Jacuípe. Você que tem sinusite, rinite e alergia, precisa conhecer o Santo Spray. Santo Spray também pode ser usado para dor nas costas, menopausa e falta de memória. Basta aplicar no lugar, o alívio é imediato. O Santo Spray é um produto 100% natural. Ao usar, você irá sentir o alívio de imediato. Vá em uma farmácia ou casa de produtos naturais mais próxima de você e peça para testar o Santo Spray. E comprovando a eficácia do produto, você pode adquirir. Conheça agora o Santo Spray, um produto forte e eficaz no alívio de vários sintomas. Natal é tempo de família. É tempo de compartilhar os nossos momentos com aquelas pessoas que são responsáveis pela nossa vida e existência. Natal é tempo de perdoar, de amar e de receber a bênção de Deus. É tempo de se deixar guiar pelas luzes divinas e ser conduzido para o caminho do bem, da paz e da felicidade. Que o ano que se aproxima venha com muita saúde e prosperidade a todos. Mensagem de Joana Angélica e família a todos do município de Pé de Serra. Jacuípe. Atenção, Riachão e região. Você que precisa de cuidados médicos para toda a família, conheça a Toque Clean Medicina e Saúde. Aqui, oferecemos atendimento especializado para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Se você enfrenta diabetes, hipertensão, problemas renais ou de circulação e precisa de tratamento para feridas complexas, estamos prontos para ajudar. Nossa equipe de profissionais dedicados oferece um atendimento humanizado e de qualidade, focando sempre no seu bem-estar. Como um especialista em dermatologia, tratamos feridas como úlceras venosas e pé diabético, utilizando laser terapia para acelerar a cicatrização e evitar complicações. Venha nos visitar. Estamos na rua Pedro Paulo da Silva, número 99, em frente ao laboratório Vitalab. Agende sua consulta pelo WhatsApp 75 99806 4278 ou ligue para 75 3199 4942. Toque Clean Medicina e Saúde, a saúde da sua família em um só lugar. Rádio Jacuípe, Rádio Jacuípe. Troque seus óculos rápido gastando pouco dinheiro e marque seu exame de vista na Ótica Matos. Atendimentos personalizados, online e domiciliar. Condições de pagamento, crédito em até 10 vezes sem juros. À vista com 10% de desconto. Venha conhecer a Ótica Matos na Galeria Amar, Rua da Câmara Municipal, no centro de Pé-de-Serra. Contato 75981576340. Mais um ano chega ao fim. Mais uma vez, o espírito de Natal chega para suavizar os nossos dias e trazer brilho e alegria para as nossas vidas. Nosso pedido especial para o próximo ano que se inicia é que a energia e as boas vibrações encham os nossos corações com o amor do Natal e permaneçam sempre em nossas vidas. São os votos de Antônio de Pedro e família a todos de Pé-de-Serra. Jacuípe. Atenção Riachão do Jacuípe região, edifício Med Center, local onde você será atendido pelos melhores médicos especialistas, otorrinolaringologista, ginecologista, dermatologista, pediatra, nutricionista, fonoaudióloga, psicólogos e dentistas especialistas. No Med Center, agora você pode realizar exames auditivos e todos os exames recomendados para recém-nascidos, teste de orelhinha, teste da linguagem, teste do olhinho, teste do pezinho e realização de teste alérgico e ultrassons. No edifício Med Center, você também encontra o laboratório IF, que aceita seu plano de saúde. Edifício Med Center, tudo em um só lugar. Praça Landulfo Alves, número 106, centro de Riachão do Jacuípe. Telefone 75 98147 8382. Bola na rede. Futebol é aqui. José Alcione. Muito bem, agora 12 horas mais 15 minutinhos, Riachão do Jacuípe, meio-dia e 15. Valeu, torcedor. De antemão, a gente começa a resenha agradecendo a Deus, né, a você, aos patrocinadores, por mais um ano juntos. É, tivemos aí um ano de 2004, né, de muitas emoções no futebol, transmissões, tivemos aí também momentos negativos, positivo mais do que negativo, né, em 2024, que 2025 seja o ano de mais emoção, com mais futebol, com mais alegria acima de tudo. E nós esperamos de que em 2025, né, possamos estar com esse mesmo pique, essa garra, determinação e já numa frequência diferente, né? No ano 2025 é o ano que vai marcar a nossa Rádio Jacuípe, onde estaremos passando o processo de AM para FM. 2025, acredito eu que já no primeiro semestre do ano 2025, né? Você de repente pode estar observando aí, seu Adriano Júnior, que acaba de chegar, né? É a torre já pronta, né? A antena, onde vai ficar aí o transmissor, né? O link e tudo mais, e outros equipamentos, aí próximo ao Vaqueirão. De repente você está na cidade aí, chega, né, Adriano, vê aquela antena bonitona, de longe hoje eu estava observando, né? Quando você chega ali do açude do César, na entrada ali, loteamento Maria Luísa, essas coisas aí, você já vê um cenário diferente. E aquela torre ali, a nossa torre FM, né? É aquela antena bonitona ali, viu, gente? De repente, você às vezes não sabe porque tem gente que passa olhando, viu, Adriano? Hoje eu tô pude observar, né, o pessoal andando de carro fica só observando. Então, ali é a antena da nossa frequência FM. Nós estamos em fase de mudança, né? Já, se Deus quiser, talvez daqui uns 3 meses, né, já estaremos operando na frequência FM. Deixamos de usar a frequência AM para FM. A programação, claro, você vai sentir o peso, beleza? 12 horas mais 18 minutos, 12 e 18. Bom, falando sobre esporte pelo Jacuipense, para Bolão da Sorte da Agência Nery, né? Que hoje teremos sorteio no Bolão da Sorte da Agência Nery, mais de 100 mil reais acumulados. Eu falei Bolão da Sorte da Agência Nery com a gente. Agora é hora da gente destacar o Esporte Clube Jacuipense. Jacuipense? Pois bem, o Esporte Clube Jacuipense fará mais um amistoso antes da estreia da equipe, né, contra o Bahia, dia 12, às 16 horas, no estádio Roberto Santos, aliás, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, o Alberto Oliveira. É Bahia com o Roberto Santos, que é o Pituaçu. O jogo será às 16 horas, a estreia do Jacuipense, e a informação que eu tenho que a equipe vai fazer mais um amistoso. Ainda não está confirmada a equipe, mas o técnico Rodrigo Chagas, ele pediu à diretoria mais um amistoso para aí sim já começar a desenhar a equipe certa, né? A equipe que vai estrear na Série A do Baianão. O detalhe é que a equipe deu folga, né, a todos os jogadores estão de folga, retornando dia 2, na quinta-feira. Então, os jogadores estão de folga, né? Depois aí do amistoso do sábado, aí foi folga para os atletas, retornando dia 2. Nada melhor do que passar o Réveillon ao lado da família. Às vezes tem jogador que opta não, mas outros sim. Então, os jogadores estão de folgas, de folga, portanto, vai curtir o Réveillon e só retorna às atividades o Jacuipense